mas eu fico acordado vendo-te dormir. Chego tarde e cansado do trabalho da cidade. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Mais uma vez, boa tarde ou bom dia para todos. Sou Narciso Gonçalves, este é o programa Portugal Lés a Lés. Começamos nós com Lara Lee com o tema Consequências, depois veio Luís Represas da Próxima Vez e por fim José Cid, Ontem, Hoje e Amanhã. E agora vamos mudar de estilo musical. Antes quero vos dizer para nos seguir no Facebook, estamos em www.facebook.com/ondanacional. Segue-nos também no Twitter em www.twitter.com/ondanacional. Também pode visitar o nosso blog, estamos em radioondanacional.blogspot.com. Para já de informação vai chegar, vamos passar à música e vamos ouvir José Malhoa, Baile de Verão. De verão, a lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a aldeia também a querer nos ver acertar e para me encorajar. Ainda me lembro, meu bem, toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela, a banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela. Nesse baile de verão,

Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional, sintonizando. Pois é, meus amigos, 31 minutos depois do início de Portugal do Les Alés de hoje, já passaram por cá algumas músicas, e desta vez mais três. Começamos com José Malhoa e o Baile de Verão, depois Banda Lusa, Tonto de Saudade e, por fim, Linda de Souza, Uma Moça Chorava. Pois é, meus amigos, temos dois endereços de e-mail para que nos possam escrever. Se o quiserem fazer mesmo para a rádio, façam-no para radio.ondanacional@gmail.com. Serve também para MSN, se nos quiser adicionar aos contactos. radio.ondanacional@gmail.com. Se quiserem escrever mesmo para mim, façam-no para narciso.ondanacional@gmail.com. narciso.ondanacional@gmail.com. Se nos quiserem adicionar também ao Skype, aos vossos contactos, façam-no com radio.ondanacional. Para o Skype, radio.ondanacional. Vamos continuar com música, e desta vez com José Afonso. Venham mais cinco. Thank you.

cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, fazer rádio na web, junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Cá estamos nós para fazer-vos companhia a 15 minutos do fim desta primeira hora. Quero vos dizer que passou por cá José Fontes a dizer venham mais 5, depois Max com Pombo Branca e por fim Tanisha, Zumba na Caneca. Agora vamos ouvir um pouquinho de fado. Vamos começar com o João Braga com Desgarradas. Não se esqueçam então, siga-nos agora no Twitter em www.twitter.com/ondanacional. Mais uma das redes sociais para acompanhar a tua melhor rádio da web, a Onda Nacional. Vamos então fazer silêncio que se vai cantar o fado. Desgarrada, fato da nossa memória e da história por contar, fato da nossa memória e da história por contar. Sábado, derrota e vitória, cheira a Porto por achar. Sábado, derrota e vitória, cheira a Porto por achar. Fato do nosso sentir, ninguém sabe de onde vem. Fato do nosso sentir, ninguém sabe de onde vem. Talvez de Alcácer Quibir, e quando chega é ninguém. Talvez de Alcácer Quibir, e quando chega é ninguém. Fato de tudo e de nada, fado que não tem medida. Fado de tudo e de nada, fado que não tem medida. Há sempre uma desgarrada na desgarrada da vida. Há sempre uma desgarrada na desgarrada da vida. quero as mãos, pois se perdesse meus olhos, não podia ver os teus. Pois se perdesse meus olhos, não podia ver os teus. Se eu de saudades morrer, na palpa meu coração. Se eu de saudades morrer, na palpa meu coração. Talvez eu torne a viver e ao calor da tua mão. Talvez eu torne a viver e ao calor da tua mão. Se os meus olhos te incomodam quando estão na tua frente, eu prometo arrancá-los e amar-te cegamente. E eu prometo arrancá-los e amar-te cegamente. Gosto de cantar o fado e acho que o fado tem raça. Gosto de cantar o fado e acho que o fado tem raça e que não foi só criado para cantar a desgraça e que não foi só criado para cantar a desgraça. Se tenho medo da morte, não canto como supões. Se tenho medo da morte, não canto como supões. Tenho mais medo da vida e das suas ilusões. Tenho mais medo da vida e das suas ilusões. Lisboa adormeceu, já se acenderam mil velas nos altares das colinas. Guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado nos braços voluptuosos do seu tejo. Cobriu a coxa azul do céu estrelado e a brisa veio a medo dar-lhe um beijo. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma tourada, depois bailou, bebeu. Rompia a madrugada quando ela adormeceu. Lisboa não parou a noite inteira, boêmia estovanada mas bairrista. Foi à sardinha assada lá na feira e à segunda sessão de uma revista. Dali para o bairro alto enfim galgou. No céu a lua cheia refugia, ouviu cantar o fado e então sonhou que era a saudade aquela voz que ouvia. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma tourada, depois bailou, bebeu. Rompia a madrugada quando ela adormeceu. E à madrugada, quando ela adormeceu. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Agora que estamos a 5 minutos do fim da primeira hora do Portugal do Les a Les de hoje. Portugal do Les a Les, programa da Onda Nacional, que passa também na rádio Antena Web. Nós emitimos a partir de www.ondanacional.com. Antena Web em www.radioantenaweb.info. Acabamos então de ouvir três fados. Começamos por João Braga e o tema Desgarradas. Depois Maria Teresa de Noronha com fado em cinco estilos. E Milo, Lisboa à Noite. Vamos ficar então até ao final desta primeira hora, depois eu volto a seguir ao sinal horário. Agora vamos ficar com Beatriz Costa e o tema Aldeia da Roupa Branca e por fim Teresa Silva Carvalho com Moda de Silvares. Eu despeço-me de todos, até depois do sinal horário. Até já! Portugal, de Les a Les. Ai, o sabão não mata, ai, até lava os peixes, ai, põe-nos cor de prata, roupa no monte a corar, vê lá bem tão branca e leve, dá ideia a quem olhar, vê lá bem que caiu neve. Água fria da ribeira, água fria que o sol aqueceu, ver a aldeia, traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu. Três corpetes, um avental, sete bronhas e um lençol. Três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol. Três corpetes, um avental, sete bronhas e um lençol. Três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol. Ai, rio, não te queixes, ai, o sabão não mata, ai, até lava os peixes, ai, põe-nos cor de prata. Olha ali um enxoval, vê lá bem nas urtas brancas, parece um monte de um pombal, vê lá bem de pombas brancas. Sete bronhas e um lençol, três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol. Três corpetes, um avental, sete bronhas e um lençol, três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol. Ai, rio, não te queixes, ai, o sabão não mata, ai, até lá vos... We'll be right back. não cantam nem dançam, ai, também lhes escorrega o pé. Ai, com os pássaros do campo, ai, eu me quero comparar. Ai, andam vestidos de pena, ai, o seu alívio é cantar. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Ok. Onda Nacional, uma nova rádio. Um novo despertar para o sucesso. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. De segunda à sexta-feira, das 14 às 16, Narciso Gonçalves percorre consigo Portugal de Lés a Lés. Domingo ao Algarve. Do litoral ao interior, viaje com Narciso Gonçalves através da música pelos quatro cantos do nosso país. Portugal de Lés a Lés, de segunda a sexta, das 14 às 16, só aqui, na sua Onda Nacional. Onda Nacional. Sintoniza-te. Fazemos um lindo par. Vem depressa, meu amor, que eu quero te abraçar. Eu tenho saudades tuas e de tudo o que é teu. Meu amor, vem cá, e se não vens tu vou eu. Meu amor, vem cá, eu só quero o teu carinho. Por favor, não sejas má, vem cá, dar um beijinho. Meu amor, vem cá, tenho saudades de ti. Vem cá, dar um abraço, ai, se não vou aí. Meu amor, vem cá, tenho saudades de ti. Vem cá dar um abraço, ai, se não vou eu ir. Meu amor, vem cá, tu sabes bem o caminho. Vem-me cá dar um abraço muito, muito apertadinho. Meu coração até chora se sabe que tu não vens. Eu tenho saudades tuas, tu de mim saudades tens. Meu amor, vem cá, eu só quero o teu carinho. Por favor, não sejas má, vem-me cá dar um beijinho. Meu amor, vem cá, tenho saudades de ti. Vem-me cá dar um abraço, ai, senão vou aí.

roupas andam sempre descalço. Como é que eu vou fazer, meu amigo, para não ficar atrás da chamada? E tenho a lutar, companheiro, e tenho a abraçar, camarada. O dia que chegar a perder, o dia que acordei a cidade, agora também vou a lutar, porque vou a gritar liberdade. Mas dormiu sempre ao relento. Meu irmão partiu para a guerra, já não sei há quanto tempo. Não me interessa o que eu vejo, só me interessa o que se vê. Eu nasci para ser livre, sem razão e sem porquê. Como é que eu vou fazer, meu amigo, para não ficar atrás da chamada? Tenho a lutar, companheiro, tenho a abraçar, camarada. São Gonçalo. A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds from me. Nossa, nossa. Mais e mais música. Onda Nacional. Sintoniza-te. Meus amigos, 18 minutos depois de iniciarmos esta segunda hora, os últimos que por aqui passaram foi o Paco Bandeira com a Minha Cidade do Elba, depois Gringo Windows com Quadras Populares, Terra a Terra com São Gonçalo de Amarante e por fim a Gina Maria Rebola a Bola. Aqui não rebola a bola, mas rebola a música, roda, roda e roda. Não esquecer de vos dizer que temos dois endereços de e-mail. Um aqui para o Sr. Locutor, narciso.ondanacional@gmail.com. narciso.ondanacional@gmail.com. Se o quiserem fazer para a rádio, façam-no para radio.ondanacional@gmail.com. radio.ondanacional@gmail.com. Serve também de para adicionar no MSN ou no Messenger, conforme queiram dizer. Agora vamos tocar fado. Vamos ouvir Alfredo Marceneiro e o tema Ironia. Oh, tua garganta esta desgarra, e a mágoa já não é tanta se a confessar à guitarra. Quem canta sempre se ausenta da hora cinzenta da sua amargura. Não sente a cruz tão pesada na longa estrada da desventura. Eu só entendo o fado pela gente amargurado à noite a soluçar baixinho, que chega ao coração muito magoado. De quem tem por amor a chorar. Dirão que isto é fatal, é natural, mas é Lisboeta, isto é que é o fado. Ouço guitarras vibrando e vozes cantando na rua sombria. As luzes vão se apagando, anunciar que é já dia. Fecho em silêncio a janela, já se ouvem na viela rumores de ternura. Surge a manhã fresca e calma, só em minha alma a noite escura. Eu só entendo o fado pela gente amargurado à noite a soluçar baixinho, que chega ao coração num tom magoado, tão frio como as neves do caminho, que chora uma saudade ou cante ansiedade. Mas é Lisboeta, isto é que é o fado. Mas é Lisboeta, isto é que é o fado. Acompanhe-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. A 29 minutos do fim da Portugal de Les a Les de hoje. Tivemos a ouvir fado. Começamos nós com Alfredo Marceneiro com o tema Ironia. Depois passou por cá Adriano Correio de Oliveira, Fado de Promessa. E por fim, Raquel Tavares, fado lisboeta. Esta é a rádio mais fresca da web, é a Rádio Onda Nacional. Estamos sempre mais perto de si, a trabalhar para si. Somos Onda Nacional. Vamos ficar agora com Fernando Lopes Graça e o tema Acordar. Eu volto depois. Onda Nacional, a melhor companhia na web. Olha a candidinha, se vai embora e eu fico sozinho. Oh Maria, Paula, olha a candidinha, se vai embora e eu sozinho. Oh Maria, Paula, olha a candidinha, se vai embora e eu sozinho.

Boas noites, são os desejos dos Afonsinhos do Condado. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Na internet. Agora que já só estamos a 17 minutos do fim de Portugal de Les a Les. Ouvimos Fernando Lopes Graça com o tema Acordei, depois Arco do Bojo, Maria Paula e por fim Afonsinhos de Condado, Noites Quentes. Esta é a vossa Rádio Onda Nacional, este é o programa Portugal de Les a Les, programa de música portuguesa, 120 minutos de segunda a sexta-feira. Não se esqueçam de nos seguir no Facebook, estamos em www.facebook.com/ondanacional e agora também no Twitter com www.twitter.com/ondanacional. Vamos então ficar a ouvir Conjunto Maria Albertina com Regresso ao Lar. Eu regresso, mas só depois de Esmarante. Yeah. A morte sem fé é a minha aliança, eterna lembrança que gosto de sentir. E trago-te em pegar no sono

Estás a ver aquele senhor que costuma dizer adeus ao livro na rua, na terra? Saldanha. Saldanha, que os matarem em Bolchim. Sim, sim, sim, sim, sim.